pé, vamos fazer pan, pan, pan, pan, pan, vamos gargalhar. Pé, pé, pé, pé, vamos fazer pan, pan, pan, pan, pan, vamos gargalhar. Ha, ha, ha, ha. Vamos gargalhar, ha, ha, ha, ha.